Esta é a benesse que nos lançam a tese. Decretado o pânico instalado no centro deste bairro. Alguns a quebrar osso, aqui não mexe esse pescoço. Ao som da coluna, iluminados pela lua, combatemos a amargura, resistimos a opressões de morcões que tomam decisões no poleiro. Senti o cheiro do ácido que deito. A cada perdigoto caem falsos pelo esgoto. Escolhe o teu posto, não somos, batalhamos, não recuamos, quanto atacamos para acalmar os ânimos. Não nos mataremos aos outros, já no parlamento que estão os touros. A verdadeira postura de som da rua, trazemos realidade nua e crua. Regressamos à raiz, face bis, trazemos hip-hop à raiz que se perde. Mas nesta cidade floresce, vida real está no mapa. A tua mente é que não capta, esta fortaleza está intacta. Situa a posição, mais em frente, morcão. Unos ratos a por ordem da missão. Não é em vão que nós pomos o nosso rosto, não fazemos que é suposto. Quando todos viram costas, ainda marcamos o nosso posto. Situa a posição, mais em frente, morcão. Unos ratos a por ordem da missão. Não é em vão que nós pomos o nosso rosto, não fazemos que é suposto. Quando todos viram costas, ainda marcamos o nosso posto. O que é que se passa? Nós queremos é fumaça. Bateste nesta casa, desgraça, porta errada. Culatra está puxada, rajada disparada. Bem-vindo ao campo de guerra, onde a bala é palavra. Obrigada, Real, Real tropa de choque. Só nós ouvimos o Superbock e bebemos o nosso hip hop. Ligados ao mic, como o Taco Tiger Woods, como o Holly Tau Wood, como o Kappa Fast Food. Tu não esperavas sentir esta vibração, mas já tinhas ouvido falar de vida debaixo do chão. Isto é o calabouço, arrombem os portões, quebrem as correntes, a toda a passagem não há quem faça frente. Situa a posição, mais em frente, morcão. Unos ratos a por ordem da missão. Não é em vão que nós pomos o nosso rosto, não fazemos que é suposto. Quando todos viram costas, ainda marcamos o nosso posto. Situa a posição, mais em frente, morcão. Unos ratos a por ordem da missão. Não é em vão que nós pomos o nosso rosto, não fazemos que é suposto. Quando todos viram costas, ainda marcamos o nosso posto. Encontram 14 viaturas do Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública, diversos homens na rua, diversos homens dentro das cabinhas. Encontram-se aqui também 3 viaturas blindadas com canhões de água. Situa a posição, mais em frente, morcão. Unos ratos a por ordem da missão. Não é em vão que nós pomos o nosso rosto, não fazemos que é suposto. Quando todos viram costas, ainda marcamos o nosso posto. Situa a posição, mais em frente, morcão. Unos ratos a por ordem da missão. Não é em vão que nós pomos o nosso rosto, não fazemos que é suposto. Quando todos viram costas, ainda marcamos o nosso posto.